Hoje eu queria dizer, senti vontade de escrever, mesmo que ninguém venha a ler esses versos. Mas quero mesmo assim extrapolar um pouco do que guardo no meu peito. Saudade de tudo aquilo que não foi, alegrias por estar vivo e com saúde, sonhos que ainda ouso sonhar, tristezas dos momentos de desencontros, expectativas daquilo que ainda está por acontecer, conquistas de tudo que almejo e hei de conquistar ainda, ganhos, os frutos que tenho por correr, perdas, consequência de nossos erros ou mero destino, revolta das injustiças sociais ao nosso redor no planeta, resignação pelas coisas que não podem ser mudadas, decepções dos desafetos, dos desamores, dos demandos políticos, esperança de um amanhã melhor que hoje. Acredito, amanhã será melhor do que hoje.